Juliette, Drift 5217. 5217, Juliette, até remoto 1-4. Para remoto 1-4, vai prosseguir, Drift. Mil pés, ajuste 1022, na proa de Duna, intercepta, a reporta estabilizada. Afirmativo para 2000, na proa de Duna, intercepta, reporta estabilizada. Tchau, tchau, Charlie. Reporta Interlagos, hotel Juliette Serra. Over the ground, go 1-9-2-3-8-6. Information, Mike, requested clearance to Guarulhos, ready to copy. 1-9-0-2-3, you are clear to Guarulhos, flight level 360 via Alpha Zulu 16 and to Bravo Hotel Zulu, after direct to 3D position, departure from runway 10 after right turn, departure will be dial, then Leda after direct to bridge position, Salvador departure frequency 120.8 and the scope code is 5101. Go 1-9-0-2-3. Go 1-9-0-2-3, roger, climb clear to Guarulhos, flight level 360 via Upper Zulu 10. Take off runway 10, right turn after departure, dial, then Leda, then bridge. Upper Zulu 10, direct to Bravo Hotel Zulu, direct to 3D position. Salvador departure 120.8 and spot 4501. 1-9-0-2-3, just confirm the squawk will be 5101 and the route will be Upper Zulu 10 bridge and then Upper Zulu 16 and to Bravo Hotel Zulu. Roger, 5101 squawk and Upper Zulu 10 bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu 3D. Marie, gate 06, come back right for pushback and start. Go 1-9-0-2-3. Wilco, go 1-9-0-2-3. Essa é o localizador, Serra Hotel Charlie, visual. Completa com a torre, 118.95, Serra Hotel Charlie, bom pouso. 295, obrigado. Um ataque, 5345. Torre Salvador, bom dia, Papa Romeu, Serra Hotel Charlie, está interceptando o ILS, visual para o campo. Papa Romeu, Serra Hotel Charlie, estou ciente, pouso autorizado 190, vento 190 graus, 089. Livre pouso 190, Serra Hotel Charlie. Solo Salvador, bom dia, Chiné, 625. Chegou 6225, bom dia, Salvador para Brasília, o nível 320, pronto. Afirmo. Autorizado Brasília, o nível 320, decolagem da pista 10, após a decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo, com transição nítida, prossegue fluido, upper whisky 10 até Formosa e após direto. O controle Salvador 120.8, aciona 5113, Oxené 6225. Sete autoridades então, 320 para Brasília, decolando da 10, curva à esquerda, após no perfil da Momo Nítica, após fluido, upper whisky 10, Formosa, Brasília. 1208, controle 5113, transponder, Oxené 6225. Protejamento correto, portão 01, chama pronto, Oxené 6225. Sete, 6225. Paulo Salvador, bom dia. Papá Romeu Alfa, Vitor Eco, informação Mike. Papá Romeu Alfa, Vitor Eco, Salvador para Feira de Santana, João Durval, no 045, confirme o pátio e a pista que decola. Ah, 17, até para esse andar da Aerostar. O Alfa, Vitor Eco, autorizado Salvador para Serra Novembro, Juliette Delta, João Durval, no nível 045, visual. Decolagem da pista 17, primeira curva à direita, ingressa corredor axé restrito a 1.000 pés até o farol da barra ou liberação do controle. A frequência do controle Salvador 120.8, aciona 0271. O Alfa Vitor Eco. 7, a linha mantém. 5, visual, você fala da 7, curva direita. Corredor axé restrito no meio ou liberação do controle. No transponder 0211 e controle de Salvador 1208. Tá pronto o estacionamento, o Alfa Vitor Eco. Confirmando 0271 no transponder. Afirmando 0271. Qual o POB? 04. Cliente 04 a bordo, chama agora a torre em 118.95 para acionamento e táxi. O ajuste no 022, Alfa Vitor Eco. 1022, 1895, Alfa, Salvador, muito bom dia, Lu 4299. Pronto, cópia 4299. Sempre. Autorizado Campinas, nível 360, via rota. Bridge, Up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decolagem da pista 10, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda voa direto Bridge. O controle Salvador 120.8, aciona 5105. Autorizado Campinas 360, Bridge, Up Zulu 16, BHZ, Trive, decola da 10, direita da El Leda Bridge 1208 e aciona 5105, Azul 4299. Fechamento correto, portão 08, chama pronto, Azul 4299. Chamará, obrigado. Solo Salvador, trip 5345 para o táxi, com 75 a bordo, 3 horas e 15, confins. Solo táxi, via pátio 1, Índia no ponto de espera da 10, chama a torre. 118.95, o ajuste no 022, trip 5345, bom voo. 345, livre táxi via pátio, Índia, ponto de espera da 10, chama a torre 1895, 5345. Ground, go 19023, gate 6 request, push back and start up. Go 19023, stand by 1 minute. Stand by, go 19023. O Azul 9131 mantém a posição aguardando. Serra Hotel Charlie pousou e livrou o palpate de destino? Era estar. Cliente, agilize o táxi, aporte para ingresso na Taxi Juliette via Alfa, Serra Hotel Charlie. Agilizando, vai ingressar na Juliette via Alfa, Serra Hotel Charlie. Delta 1000 pés, corredor Xerra, porta para da barra. Ok, autoriza a proa direta de Manati para o Mike, é com Delta 1000 pés, visual. Autorizado 1000 pés, direto Manati, reporta 20 milhas. Portará 20 fora, Mike, é com Delta. Passaredo 2223, parqueado na remota, parte 3, remota 2. Solicitacionamento na posição, posterior pushback. Calibre acionamento, chama pronto para o pushback, passarendo 2223. Chamaremos. O Serra Hotel Charlie, autorizado ingresso via Juliette, contorno a parte principal e reporta Taxi Lima, Serra Hotel Charlie. Livre ingresso via Juliette, contorno a principal para ingresso na Lima, Serra Hotel Charlie. Azul 9131, autorizado pushback, acionamento, portão 02, chama táxi. Alfa Vitor Eco, táxi autorizado, chama na papá. Chama na papá, o Alfa Vitor Eco. Voa 9023, clear pushback and start, come back ready for taxi. We report taxi, go 19023. Posso que eu tô igual, autorizado na Pro de Duna, descendo para 3 mil pés, ajuste na 022. Para 3 mil na proa de Duna, 1022, na copa. Serra, Hotel Charlie, autorizado ingresso Lima, Mike e reporta na Taxiway Quebec para o cruzamento da 1735. Ingresso Lima, Mike, reportará para... Alfa Victor Eco, autorizado ingresso na 17, chama ele ali pronto. Tem o táxi para 17, chama ele ali pronto, Alfa Victor Eco. 43. Autorizado pushback, chama pronto para táxi, passarelo 2223. Maneiro para táxi, passarelo 2223. Alô, bom dia, papapá, bravo, uniforme Serra. Cliente da Mike 02, a bordo. 5CA. A bordo, confirmando o destino é Serra, Juliette, Zulu Tango. Afirmativo, Serra Juliette Zulu Tango, fazenda Busato 2. Qual seria a radial ideal de saída e a distância de Salvador? A 290 por 371 milhas. Confirmando o pátio? A Baetel. Cliente, aguarda a cópia na Baetel, bravo, uniforme Serra. Autorizado o cruzamento da 1735 até o hangar da Aerostar, tenha um bom dia, o Serra Hotel Charlie. Salve Salvador, bom dia, tá 3663. Tá 3663, bom dia, Guarulhos no 340, número 12 na cota, aguardando. Guarulhos 340, aguardando, 3663. E onde é o carro para lá da saída, para o 3663? Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge. Obrigado, para o 3663. Salvador Azul 9131, pronto o táxi, para a Serra Natal, 3 horas e 25, 101 na bordo. Autorizado direita via Índia, ponto de espera da 10, chama a torre, 1118, decimal 95, o ajuste 1022, azul 9131 no bom voo. Direita Índia, ponto de espera, torre 1118, decimal 95, ajuste 1022, azul 9131. Chama no solo controlado, pátio 4. Já. Galeão, 3 hours, 43 minutes. The point runway 10 call tower 118.95 the QNH 1022. Have a nice trip. Go 19023. 19023 1022 extra fast go. Approaching hold point tower 118.95. Passaredo 2223, solicita autorização de táxi. VOB 43, 4 horas, Salvador alterna. 1000 na bomba, 1022. Salvador Azul, Azul 9131, Azul 9131, decolagem autorizada, pista 10, vento 210 graus, 099. Autorizado decolagem Azul 9131. Foi 08, obrigado. Salvador, bom dia, Papa Romeo Alfa, Vitor Eco. Papa Romeo Alfa, Vitor Eco, mil pés, corredor Xé, reporta fora da barra. Foi parar no fora da barra, o Alfa, Vitor Eco. Falou, Salvador, 3304, autorização Brasília 360. Do nível para Brasília, tem um 38 já pré-aprovado. Afirmativo, copia 380, 34. Gente, portão 04, a guarda saída Arbor Elef, o portão 4 aguardando o número 3 para a cópia, 3304. Número 3304. Easy approach, on the point, runway 10, ready for departure. 1923, clear to line up and wait, runway 10. Lining up and waiting, go 1923. Solo Bravo Uniform Sierra. Tô na cabeceira, libera direita, pátio 4, estacionário de frequência, coisa 0, solo 51. Visual, decolagem da pista 17 após a decolagem primeira curva à direita, ingresso no corredor visual axé, restrito a 1.000 pés até o farol da barra ou liberação do controle. A frequência do controle Salvador 120.8, aciona 5040, aguarda para o cotejamento. Bravo, uniforme Sierra. Salvador para Sierra, Juliette do Tango no 085 da 17, decola com curva direita, sai pelo axé. E o Pérez restrito até o farol. 50, 40, aciona. Controle 1208, Bravo Uniforme Sierra. Confirmando 5040 no transponder, confirme o POB04. 5040, aciona. 02 a bordo, Bravo Uniforme Sierra vai acionar. 02 a bordo, ajuste 1022, chama na frequência da torre agora. 118.95 para acionamento táxi. Tem um bom voo, Bravo, informe Sierra. 18.95 acionamento, Bravo, tem um bom dia. Solo azul 4299, portão 8, puxa acionamento. Azul 4299, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 99. Foi certo. Gente, vai manter posição, vamos fazer 223. Autorizado Guarulhos, nível 340, via rota Bridge, UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decolagem da pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda voa direto Bridge. O controle Salvador 120.8, aciona 5104. Autorizado Guarulhos, 340, via UP Zulu 10 até Bridge, após UP Zulu 16. Até Belo Horizonte, DCT Trive, decola dando zero, primeira curva direita, executa da El transição Leda, pós-Leda voa direto do bridge, controle 1208, transponder 5104, TAM 3663. Correto, portão 03, chama pronto, pushback, acionamento, 3663. Portão 03, chamará para pushback, acionamento, TAM 3663. TAM 3304, cópia. Autorizado Brasília, nível 380, via Abzul 17, decolagem da pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa, para interceptar Abzul 17, controle Salvador 120.8, aciona 5121, TAM 3304. Salvador 380, Abzul 17, decola da 10, curva direita, Arbor Elefa, controle 208, aciona 5121, TAM 3304. Cotejamento correto, portão 04, chama pronto, TAM 3304. Vai chamar, 3304. Breco, farol da barra. Gente, confirma pro ideal pro destino do presente? Confirme, foi pro Alfa Vitor Eco? Alfa Vitor Eco, o destino é feira, confere? Afirmativo, seria pro norte da presente. Gente, voa com pro norte, subindo inicialmente para 2510 o Alfa Vitor Eco. Gente, subindo para 2500 pro norte, Eco, obrigado. É 6312, Salvador para Recife, só um minutinho para cópia. Aguardo, temos informação, Mike. departures 1923. Request, maintain present heading 245. Until intercept radio 198. Do you have conditions to fly the later position? Yes, go 1923 is able to fly direct to later. 9 para o táxi, 9 e meia a bordo, oferta Ribeirão Preto com 4 horas de sucesso. Is able to fly direct to Leda or Bridge? Clear Leda. Heading Leda, go 1923. 99. Com 1022 pela Índia, ponto de espera 1895, 4299, obrigado, bom dia. 90 graus, 139. Livre decolagem, carteira 120, ponto de espera. Ao critério do senhor, não será pernoite não, permaneça durante o dia. Gente, pode prosseguir em frente, cruza Taxi Alfa, Kilo, até o Pátio 3, próximo ao hangar dos Correios aí, à sua frente, na posição 01 do Pátio de Carga, ok? O pessoal deve receber ele aí, tá? Ah, ok, já observando aqui, obrigado. Chalé 6312, cópia. Prossiga. Autorizado Recife, o nível 350, via Upper Whiskey 58. Decolagem da pista 10, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Fuca, com transição Aru. O controle 120.8, aciona 5114. Autorizado 350 para Recife, Upper Whiskey 58. Decolamos a pista 10. Curva esquerda forte, busca a transição Aru. 120.8 ao controle, 5114. Planejamento correto, porta 10, chama pronto, 6312. 12. Solo, tanto 3663-03, pronto para o pushback de treinamento. Então 3663, após a passagem do Embraer da Azul à retaguarda, iniciando 03 e chama pronto para o taxi. Após a passagem do Embraer da Azul, coordenação com o solo, chamará para o taxi. 2630, saída Arbor. Atenção 260, perfil Arbor, passarei 2023. Cliente do acionamento na posição, chama pronto para o pushback. Chané 6225, portão 01. Cliente, 6225, autorizado. Mantém pistão no 0. A linha aí mantém na 10, 4299. 4299, agora autorizado a linha área decolar, 10, vento 190 graus, 149. Ali decola da 10, azul 4299. 923. Call Recife 125.1, 13325. Go on under 23, contacting Recife 125 decimal 1. Backup 123 decimal 25. Go on under 23. Passarei 2223, solicita manter a proa da presente para evitar formação. Confirma aeronave. Passarei 2223. Tem condições de voar, Arbor? Afirmativo. Presente para a árvore, passarei 2223. Presente para o diário, passarei 2223. Voador, bom dia, gol 1605 para Galeão, ciente da formação, Mike. 30 orientado pelo LOC 6319. Olha, Galeão 07 decolou do CAB para Salvador, agora através de Pituaçu. Guardião 07. Colou do CAB através de Pituaçu para Salvador. Gente, faz serviço para todos. Terra alinhada e pronto na 1 7. 18.95. 7, 118.95 Guardião. Autorizado no 7, entorno 90 graus, 149. Tendo da 17 Bravo, indo quanto quer. Aprovado, aguardando. Tente, Guardião. Solo 3304. Guardião 07, pouso direto no Grero. Negativo, a gente vai pra cabeceira 107. Seguinte, agora abandona o litoral, cruza a final da 1-0 e chama girando base 1-7. Então, tráfego agora decolando da pista 1-7. Dentro do tráfego, tá levando o litoral, vai chamar de base para a final da 1-7. O controle de Salvador, passageiros 2-2-3, solicita, se possível, poderá aprovar direto do destino, por gentileza da presente. Passageiro 2-2-3. Aguarde a coordenação, mantenha a árvore por enquanto. Mantenha a pela de árvore, passaria 2223. Controle Salvador, muito bom dia ainda, é o 4299 da Azul, perfil da El. Azul 4299, contato a data, opa 360, fui direto Leda, após 2000 pés. Leda, seguinte, 4299. Controle, bom dia, o Papa Bravo, uniforme Serra, decolado. Galeão. Pro 190, limitado pelo localizador. 190, limitado pelo LOC, 6319. Para 2000, 1072. Gol 1072, isso é para 2000 pés, é posto estabilizado. 1072. 285 acionado para pushback, acionado para pushback. Gente, o Chané 6225 tem um R2 da TAM liderando agora a retaguarda, vai prosseguir para o ponto de espera. E tem outro R2 que está à sua esquerda no portão 04, vai realizar o pushback simultâneo. O senhor realiza o seu pushback normal e o mesmo vai puxar até a saída do bate 3, ok? Tá, gente, então, pushback simultâneo, a moto passagem do TAM também, o 6225. Botão 3304 já coordenado com o Avianca, iniciando 04 até a saída do pátio 3 e reporta pronto para o táxi. Botão 3304. Motivo iniciado a saída do pátio 3, chamada táxi 3304. Para o pátio 3, chamada 63. Oxené 6312 autorizado, chama pronto para o táxi. Agora para o táxi. Comprou o ideal 290. Afirma. Romeu Mike Fox Slat, a sua identificação na chegada Bonf, desça para 4 mil pés. O ajuste 1-0-2-2. Para 4 mil pés, Mike Fox Slat. 4 mil pés. Confirma, foi o gol 972 ou o tanque chamou? 72 chamou, tá. Mandei para a Serra, 30 casa. Gol 072, pouso autorizado no 0, vento no 90 graus, 129. Pouso no 90, 30 casa, gol no 072. Guardião 102, RMTO 04, com a intenção? Circuito pela direita, novamente, mais um pouso 97. Vai cruzar à direita e vai manter o farol de Itapuã. Até agora 2,